meu. João Neto e Frederico junto com Pedro, Paulo e Matheus. Ah, quem me dera. Pedro, Paulo e Matheus, e João Neto e Frederico, quem me dera eu, para Evinha Oliveira, de Palmas, no estado do Tocantins. Ela que curte o nosso programa pela Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto. De segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, eu acordo a capital do estado do Tocantins. Evinha, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Dê motivo pro meu coração, eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Ver a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Moreno e Renato Castelo, uma das mais belas canções de 2015, Delírio de um Poeta Louco, para Eliane Bittencourt. Ela mora em Aripuanã, no estado do Mato Grosso, chega para fazer parte do nosso Facebook. Eliane, um beijo para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Pai e filho, advogado e engenheiro, dois amores. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sempre por todos vida. Amei e por felicidade fui amado também. Agora você vem me dizer que acabou de saber que eu tenho outro alguém. Quando eu disser, olhando em teus olhos que a amo, pode acreditar. Pois eu jamais consegui em questões de amor me repartir. Dois amores não é muito pra mim. Dois amores não, eu não sei ser assim. Só um é o bastante pra que eu consiga viver em paz com o amores. É impossível servir dois senhores. Entenda, eu não vou dividir e nem sei repartir este amor que é só seu. Dois amores não é muito pra mim. Dois amores não, ser assim. Só um é o bastante pra que eu consiga viver em paz com o coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Advogado e engenheiro do Cleiton Aguiar, dois amores. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa festa, agora pode deixar que a música RBM leva para você, viu? E você pode escolher de acordo com o seu orçamento. A RBM tem um artista do tamanho do seu bolso. Você pode ligar 61 99813601 e levar para sua cidade, para sua festa, o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. locutorpreferido@gmail.com é o nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Ela é bonitinha demais da conta, parece um chaveirinho, né? Paula Fernandes, Piração. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu fico. Tão ruim quando eu te vejo, amor. o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é viração. Morro de desejo e sinto o céu no chão. Parece loucura, mas quando eu te vejo, eu perco o compasso e fico sem jeito, desfaço. Não nego, assumo que evito, mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo, sinto o céu no chão. Quando eu te vejo, amor, Paula Fernandes, piração para o João Caetano. Ele é cantor e tecladista, né? Ele faz um show, João Caetano e seus teclados. Ele mora em Governador Valadares, lá no norte de Minas, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Ô João, um abraço para você, sucesso, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Sonho Real. Veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije e diga o que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos. Morar no seu peito, um mansinho com jeito, para não machucar seu amor. Me pegue, me leve pra casa. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace. Se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo. Pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace. Se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos. Jogar nosso jogo, pra ganhar o que é seu e fazer do que é meu, nosso sonho real. Cleiton Aguiar cantou dele, Sonho Real, pra minha amiga, a Elza do Dodô, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, todo dia ligadinha na emissora local, curtindo o nosso programa. Um abraço pros nossos colegas da emissora local, lá de Oliveira de Brejinhos, na Bahia. Aliás, todo o povo da Bahia. Se tem um estado onde eu sou recebido sempre com tapete vermelho e foguetório, é o estado da Bahia, né? Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará, Mato Grosso, são as regiões onde eu sempre, Rondônia, Goiás, né, onde eu fiz mais shows e onde eu sempre eu sou recebido assim com um carinho que até emociona a gente, né? Tem mais de 20 anos que eu saí da Rádio Nacional e as pessoas me recebem me dizendo que ouviram o meu programa como se tivesse ouvido o programa hoje de manhã, hein? O rádio é um negócio sensacional. A sugestão do Beijar. Música nova de Taeme e Thiago, Fica Louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Vamos enlouquecer. Tudo preparado, hoje é dia de festa. Vamos tocar o fervo, vem que vem que vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. Divulgador do Brasil, Flávio Beijar aponta a Taeme Thiago, Fica Louca. Se você tem um trabalho, sua dupla não é conhecida, você é um cantor, uma cantora, tem um conjunto, uma banda, você ainda não é conhecido, o Flávio faz esse trabalho em Minas Gerais. Ele divulga ali no sul de Minas, divulga no centro-oeste mineiro, né? E você vai ter um trabalho levado, como se fazia antigamente, de rádio em rádio, conversa com um, conversa com outro. Esse roteiro o Flávio já faz há mais de 30 anos, conhece todo mundo, ele é um cabo ajeitado demais da conta, né? Então o trabalho dele rende, eu posso garantir pra você. E tudo que o Flavinho falar, eu assino embaixo. Uma amizade de mais de 40 anos, dá pra gente conhecer a pessoa, né? No próximo bloco, Tauan Rodrigues, Elba Ramalho, Tereza Cristina e Roniel e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que moram na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, na Ásia, que todo lugar que você chega tem brasileiro. É impressionante isso, né? Um abraço pra vocês. Eu confesso que eu não dou conta. Isso aqui é uma esculhambação, um país largado, mas eu não dou conta. Eu não dou conta de viver fora dessa terra. Eu sou um brasileiro apaixonado por esse país, né? E nós estamos tentando dar uma... A dona de casa não faz uma faxina, não tira o lixo? Nós estamos tirando o lixo do Brasil, tirando o lixo da política, né? Tirando o lixo dos empresários, para ver se a gente constrói um país de verdade, tá bom? Um abração para vocês. Abraço ao pessoal que está curtindo a gente fora das fronteiras do Brasil. Gente, na próxima semana, na sexta-feira da semana que vem, eu vou apresentar o programa 2000, programa número 2000 aqui da Rádio Estúdio Brasil. Vejam vocês como é que o tempo passa, né? No dia 16 de junho de 2008, eu apresentei o meu primeiro programa aqui de lá para cá, 2000 programas. Olha, o tempo passa, mas é programa demais, viu, gente? 2000 programas, são 3000 horas de programa, não é brincadeira, não. O bom da gente ficar velho é que a gente tem história para contar, né? Eu vou trazer esse menino, é o seu primeiro disco, e ele já chegou assim, atrevido, né? Trazendo para cantar com ele a Elba Ramalho. Tauã Rodrigues, da Sheila Mi, Meu Destino no Teu. Você chegou com um sorriso e me fez renascer. Com jeito de moça bonita, me perdi por você. Mas você foi embora e deixou em mim coisas inesperadas de uma paixão sem fim, que veio de um olhar e que não pode acabar. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu. E quando senti vontade de ouvir minha voz a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer, nem a distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. Deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu. E quando senti vontade de ouvir minha voz a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Tauã Rodrigues, participação especialíssima de Elba Ramalho, Meu Destino no Teu, para o DJ Julimar Silva, de Mara Rosa, no estado de Goiás. Ele agora faz parte do nosso Facebook. Ô DJ, Julimar, um abração pra você, conheço até, já passei, inclusive, quando eu tinha um programa na Rádio Nacional, tinha um menino que trabalhava comigo lá, e eu apelidei ele de Mara Rosa, que ele era de Mara Rosa, e de tanto eu falar nele, ele ficou famoso na região. Abração pros meus amigos de Mara Rosa e de todo o estado de Goiás. Essa cantora é um talento danado. Ela é evangélica, faz música gospel, mas de uma maneira inteligente, de um jeito diferente. Tereza Cristina, a ovelha e o gato. Meninas, irmãos, esse negócio de ovelha casando com gato, isso não dá certo não, viu? E gente, que pretende se casar, na sua igreja não tem homem bonito, está cansada de viver na solidão e resolveu dar uma volta no regito. Tá namorando com um rapaz que não é crente, está dizendo que ele é um barato, vive falando que agora está feliz e pra todo mundo diz: meu namorado é um gato. Ovelha não dá pra casar com o gato, gato não convida com ovelha. Vive dentro do curral, gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não é pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Quem é luz não combina com as trevas, e nem as trevas combinam com a luz. A santidade não combina com o pecado, nem o diabo combina com Jesus. A santa igreja não combina com o mundo, e nem o bem se mistura com o mal. A mulher santa casa-se com o homem santo, de outra forma é um jugo desigual. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral, gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. É, meu irmão, até porque um passarinho pode muito bem casar com um peixe. O problema é um dos dois namorar depois do casamento, viu? É Mordom de Abraão, foi a Mesopotâmia, a casa de Betuel, buscar uma moça para casar com Isaac, uma jovem crente que temeja ao Deus do céu. Quem é Rebeca tem que casar com Isaac, misturar o santo com o profano, isso não pode, porque Jesus nunca foi nem será pastor de gato, nem de cabra, nem de bode. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral, gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral e gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não é pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Te aperreia não, meu irmão, teu Isaac tá chegando pra honra e glória do Senhor. Espera com paciência no Senhor, no Salmo 40. Ovelha não dá certo com gato não, viu? Tereza Cristina, ovelha e o gato pro Geraldo Magela, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. O Nair, ele fica naquela região ali, né? Geraldo, um abraço para você, ele agora faz parte do nosso Facebook. Lá em São Francisco, nosso programa vai ao ar pela Beira Rio FM, do Zé dos Passos, da Dona Conceição. Um abração para vocês, uma cidade que eu gosto muito, que o nosso programa tem uma audiência fantástica por lá. Os meninos de Tapira, Roniel e Rafael, eu vou voltar pro interior. pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, descaminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei. Curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas, eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Roniel e Rafael, do Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Para os meus amigos Bezerrão e Celimária, lá em Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, eles gostam muito dessa canção. Bezerrão, um abração para você. Dona Celimária, fica de olho nesse caboclo. Isso não é flor que se cheira, não. Viu que ele sai com o triângulozinho dele para tocar? A senhora não deixa ele sozinho, não. Vai junto. Quem avisa, amigo, é. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: inventário judicial ou extrajudicial? Como é que você escolhe? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mês de fevereiro, aumento na conta de energia. Aliás, já está virando rotina, aumento das coisas no Brasil, né? E a minha amiga dona de casa não sabe mais o que faz para enfrentar tanto aumento. Menos o salário, né? Mas os trem tudo aumenta demais, a inflação voltou. Agora tem uma coisa que você não fez ainda que você pode fazer, que é trocar as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Mas não troque se não for da Wellmax Brasil. Mas Cleito, qual é a diferença? É diferença de água pro vinho. As lâmpadas da Wellmax foram as primeiras e únicas até agora que tem o selo de qualidade do Inmetro, que é a garantia de que você está comprando aquilo que está sendo anunciado. porque senão fala, ah, isso, aquilo, outro, tá certo, mas não prova. Depois que você recebe o selo do Inmetro, não, ali tudo que está dito ali tem que passar lá pela rigorosa inspeção do Inmetro, que senão não sai, né? Agora, meu amigo, você que é revendedor, o sistema de venda da Wellmax é diferente, não tem vendedor. Você liga para mim, 61-99-81-3601, esse telefone é do nosso escritório, 99-81-3601, vou pegar o seu contato, vou passar para a fábrica liga para você, você compra direto da fábrica, sem intermediário, em qualquer lugar do Brasil você recebe aí, para você estocar e poder atender a sua clientela com as melhores lâmpadas LED do Brasil, as lâmpadas da Wellmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia, e você ainda tem 5 anos de garantia. Você sabia que agora você pode fazer o inventário sem entrar na justiça? Desde que não tenha confusão, não tenha relia, vocês podem fazer o inventário no cartório. Aí as pessoas mandaram algumas perguntas aqui, que um especialista respondeu, a Liliana Rodrigues Delfino, advogada especialista nisso, perguntaram assim, é possível fazer inventário de pessoa viva? Não. As pessoas confundem doação com inventário. Se a pessoa estiver viva e quiser doar os bens, tudo bem. Aí ela doa tudo, não sobrou nada, quando ela morrer não precisa nem abrir o inventário porque não tem mais nada, mas tem que ser feito isso. A doação pode ser feita em vivo, o inventário não. Se eu fizer a doação de um bem, eu posso continuar usando esse bem até o dia em que eu morrer? Por exemplo, eu tenho uma casa e quero doar logo para não ter confusão, quero deixar feito o inventário direitinho, né? As minhas intenções, né? Isso é possível, se chama doação com reserva de usufruto. Você pode deixar um testamento, que é, o testamento é a vontade manifesta de quem está vivo, que depois que morrer quer que faça isso e aquilo outro, né? Isso vale como se fosse uma lei. Então, você fazendo uma doação com reserva de usufruto, enquanto você estiver vivo, você vai poder usar e usufruir deste bem. Uma pessoa pode deixar em testamento tudo o que tem? Depende, só se essa pessoa não tiver herdeiros necessários, por exemplo, pais, filhos ou cônjuges. Aí ele pode, caso contrário, ele só pode doar 50% do que tem. Por exemplo, eu só tenho 50% do patrimônio que a nossa família adquiriu. A outra metade era da minha esposa. Minha esposa faleceu, os meus 3 filhos passaram a ser donos dos 50% da minha esposa. No dia que eu morrer, eles passam a dividir entre eles os 100%, né? Então você pode, eu posso agora em vida pegar os meus 50% e doar para quem eu quiser, mas os outros 50% não, porque não são meus, são dos herdeiros, né? Se um homem tiver 3 filhos e quiser doar uma de suas casas para um filho só, ele pode? Pode, desde que os outros irmãos assinem concordando. Isso já teve um caso na minha família, né, em que uma tia pediu e as outras concordaram e deram para ela uma casa e não teve problema, passaram a casa para ela sem problema, né? Qual é a vantagem de se doar em vida? Os custos e a tranquilidade. O inventário é bem mais trabalhoso, mais caro e mais demorado. Depois de quanto tempo da morte os herdeiros devem abrir o inventário? Até 60 dias depois do óbito, sob pena de pagar uma multa de 10% sobre o imposto de transmissão. O que deve ser pago no inventário? Você paga o advogado, as custas judiciais e o imposto. Isso você tem um tempo mínimo de 2 anos para fazer, isso se for na justiça. Se for no cartório, você paga o advogado, o imposto e o registro, e você tem de 1 a 4 meses para fazer esse testamento, né? Esse inventário. Se um irmão resolve não assinar a partilha amigável, o que deve ser feito? Os outros herdeiros devem entrar com pedido judicial e este inventário se converterá em judicial, ou seja, só poderá ser feito na justiça, pois no cartório é só se estiverem todos de acordo. Se uma pessoa morrer e deixar um testamento, é preciso abrir um inventário? Sim. Primeiro você registra o testamento na justiça e depois abre o inventário, tudo isso judicialmente. Depois que terminar o inventário, o que os herdeiros devem fazer? Quando o inventário encerrar, o juiz dará aos herdeiros um formal de partilha. Este formal é um resumo do processo que deverá ser levado ao cartório para registro, para que então os herdeiros se tornem donos daquele bem ou daqueles bens. Se o herdeiro tiver nome sujo, isso atrapalha o inventário? Não. Só depois, no caso da venda. Para fazer o inventário, não, né? Sou filha única e minha mãe passou os bens tudo para mim, mas ela agora tem um companheiro. Posso me preocupar com esse companheiro mais tarde? Aqueles bens que foram passados para a filha antes do relacionamento permanecerão com ela. Só os bens que a mãe adquirir depois que estava com o companheiro é que devem ser partilhados por ele. Somos 8 irmãos. Meu pai faleceu em 2001 e minha mãe em 2013. Como devemos fazer o inventário? Se você não abrir o inventário do pai, você terá que fazer os dois inventários, preferencialmente conjuntamente em um processo só. Um herdeiro faleceu. Seus filhos terão direito à herança do avô? Sim, porém a herança será dividida entre os tios e uma parte dela entre os herdeiros daquele que faleceu. Se eu passar em vida um imóvel para os meus filhos menores, a mãe deles, minha ex-esposa pode vender este imóvel? Não. Só através de autorização judicial, mas isso é muito difícil. Ela terá que comprovar o porquê de vender. Contudo, os filhos, após completarem 18 anos, poderão vender este bem. Posso fazer um inventário sozinho, sem os meus irmãos, por eles não estarem nem aí, eles não estão interessados? Em sendo herdeiro, você poderá abrir o inventário, firmar o termo de inventariante, elaborar as primeiras declarações e tudo mais que lhe competir em decorrência da inventariança. Os demais herdeiros serão citados para habilitação no inventário com prazo de 10 dias para impugnação. Em não sendo impugnado, presume-se aceito pelos herdeiros o teor das primeiras declarações. Assim, tramitará o processo até a partilha, onde deverão ser pagos os tributos incidentes para a expedição do respectivo formal. O herdeiro que pagar sua parte poderá pedir expedição do formal em favor para transferência dos bens em seu nome. Então você faz tudo e pede, paga a sua parte e você vai formalizar, mesmo que os outros não queiram, é possível que você faça. Então você entendeu aí o que é inventário judicial e extrajudicial. Sucesso novo de Fernando e Sorocaba, Anjo dos Cabelos Longos. Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Se eu estivesse à deriva, no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. É como se você pudesse antecipar meus passos, entender meus medos, enfeitar meus sonhos. Porque eu me abrigo nos seus olhos, me encontro nos seus braços e protegido adormeço na sua paz. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Fernando e Sorocaba, anjo dos cabelos longos, para minha conterrânea Geice Monielli do Coró. Lembrando que Fernando e Sorocaba vão cantar na Expo Coró desse ano, né? Assumiu a nova diretoria e já anunciou a primeira atração da Expo Coró, Fernando e Sorocaba, no mês de julho. É uma das melhores exposições da região lá. E é claro que eu estarei lá se Deus quiser. Já que eu estou falando no Coró, eu vou trazer um cantor da minha cidade. Marco Mazu, Nasci Pra Completar Você. Marco Mazu, falando de amor. Como vou fazer agora pra te conquistar se outra pessoa ocupou o lugar que era pra ser meu? Só agora que tive coragem pra enfrentar o meu medo de chegar até você e me declarar. Juro que eu nunca imaginava te encontrar nos braços de outra pessoa, pois sempre te via sozinho, eu juro. Quando olhei pra ele, vi que ele nunca faria você feliz. Sou eu quem vai te completar. Quando você chorar, meu corpo estará aqui pra te aquecer. Meu ombro vai te consolar. Mazu, Nasci Pra Completar Você. Aliás, eu tive uma ideia agora. Eu queria sugerir ao pessoal do Sindicato Rural de Coromandel Coromandel tem várias duplas excelentes, né? Henrique Tarciso, Ronaldo Estrada e Rafael, Henrique Natan, tem o Marco Mazzuto, muita gente boa cantando lá, né? Tem a Janaína Oliveira, muitas atrações. Por que não fazer um dia da exposição com os artistas da cidade, hein? Mas fazer bonitinho, respeitando, pagando um cachezinho para todos eles, né? Valorizando a prata da casa, como a gente tem feito na nossa rádio Super 95 FM, fica aí a sugestão para a diretoria do Sindicato Rural de Coromandel de fazer uma noite, mas dá uma noite, um dia bom, não é uma segunda-feira, terça-feira, não. Botar um dia bom, uma quinta, uma sexta-feira, e colocar lá os artistas da cidade, né? E de preferência com os portões abertos, como é da tradição da exposição, mas pagando um cachezinho que faça os artistas se sentirem valorizados e prestigiados, né? E continuarem levando o nome de Coromandel como eles têm feito há muito tempo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da minha conterrânea Fabrícia Pimentel, a Anne Hernandes, Priscila Pimentel, Alzira Jesus, Valquilene Barbosa, Irene Leles, Ivânia Dias Nunes, Crace Ellen, Hugo Vilela de Goiânia, Gilson Estrada, meu querido amigo cantor, a minha amiga jornalista Silênia Machado lá em Coromandel, o AGS Gonçalves em São Paulo, Rony Ferreira da Silva, Antônio Elias, Rosana Ferreira, o grande comunicador Guirra Camargo, Gilberto Vieira Borges, William Jesus, Giovanni Silva, Tarso Serra, Dirlene Fiel Souza, minha amiga Leninha aqui em Brasília, esposa do meu amigo Ronan, Hilton Teixeiras e o grande cantor e compositor Tivas Miguel. E você que está de aniversário hoje, receba meus parabéns, meus votos de muita paz, de muita alegria. E eu quero hoje, é o primeiro programa que eu gravo depois da morte do meu querido amigo, né, o João Roberto Mendonça, o nosso João do Noé lá em Coromandel. Um amigo que, quando eu morei em Belo Horizonte, isso na década de 60, né? Há 50 anos atrás, nós morávamos na mesma pensão Santa Rita de Cássia, lá em Belo Horizonte. E é uma amizade da vida inteira, e ele, infelizmente, foi para viajar aqui em Brasília e teve um mal súbito e faleceu no aeroporto de Brasília, pegando todo mundo de desprevenido, né? Ele que nasceu um dia antes, ele nasceu no dia 27 de março de 1945, tinha portanto 70 anos, ia completar 71, e eu nasci um dia depois, 5 anos depois e um dia, né, 28 de março de 1950. Que Deus dê o consolo à família, à Dilene, a todos os filhos, a todos os seus amigos, e que eu tenho certeza que ele está descansando em paz, porque foi um homem que cumpriu com as suas obrigações, um caráter reto, um homem de responsabilidade, um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom profissional, né? E com certeza agora está descansando para a eternidade. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 55. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Esse foi o Salmo 55, na voz da minha amiga Márcia Ferreira, oração de um homem perseguido. Neinando Carinho. Entre as sete maravilhas, eu prefiro a mulher. Pensa que sabe tudo, nunca sabe o que ela quer. Tem ninguém que fala muito e fica aí dando mancada. Se não ganha a menina, diz que ela é mal amada. Pagando de gostoso, chavecando as gatinhas, de latinha em latinha e não descola uma parada. Tentando pegar todas, sempre levando toco, vai metendo louco e fala mal da mulherada. Mas a mulher quer um cara com pegada, que é bom no vucu-vucu, que enche ela de beijinhos. Mas a mulher, que é toda delicada, gosta do camarada que te cobre de carinho. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite faz ela apaixonar. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite faz ela apaixonar. Será que é verdade? É claro que mulher gosta de carinho. Ah, para com ele. Entre as sete maravilhas, eu prefiro a mulher. Quem pensa que sabe tudo, nunca sabe o que ela quer. Tem ninguém que fala muito e fica aí dando mancada. Se não ganha a menina, diz que ela é mal amada. Pagando de gostoso, chavecando as gatinhas, de latinha em latinha e não descola uma parada. Tentando pegar todas, sempre levando toco, vai metendo louco e fala mal da mulherada. Mas a mulher quer um cara com pegada, que é bom no vucu-vucu, que enche ela de beijinhos. Mas a mulher que é toda delicada, gosta do camarada que te cobre de carinho. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite faz ela apaixonar. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite, faz ela apaixonar. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite, faz ela apaixonar. Relógio carinho, vestido carinho, sapato carinho e bolsa pra combinar. Perfume carinho, um carro carinho, um cartão sem limite, apaixonou. Os meninos da Dona Angelina, Ney, Nando, carinho pros formosinhos de Arne. Eu não sei onde é que fica esse povo. É que eles chegaram para fazer parte do meu Facebook, do perfil número 2, e não botaram aqui o lugar onde eles moram. Aliás, o Facebook deu essa mudança para pior, né? Antigamente você olhava lá, já tinha a cidade que a pessoa era, você tinha todas as informações. Agora não tem, você tem que ficar procurando, a gente não tem tempo para procurar. Então sejam bem-vindos aqui, os famosinhos de Arne, que eu não sei o que é isso, nem sei de onde ser, mas aqui todo mundo que bate na porta eu mando entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui é exclusiva, essa aqui é a concorrência não tem não, viu? Foi o amigo Dr. Éber Oliveira, lá de Palmas, Tocantins, ele que é um especialista em goiá, ele mandou e eu vou mostrar para vocês, Bia Shirley e Evangelista O Colono. Certa fazenda vivia um colono, nascido e criado em pleno sertão. Um moço humilde que tinha escondido no peito caboclo tamanha ilusão. A moça mais linda daquelas paragens tornou-se a sua profunda paixão. Além da beleza, orgulho e riqueza, trazia no sangue a alta nobreza, a filha caçula do bravo patrão. É claro que a moça jamais notaria um simples colono no meio de ser. Mas quando ela ia banhar-se à tardinha lá na cachoeira, mil metros além, ele sempre estava no mato escondido, com ares de nobre dono de harém. E a cada peça que ela despia, aquele caboclo sonhava e gemia no grande desejo que mata também. A beleza daquele recanto, a linda beldade sem roupa nadava. E ele oculto na verde folhagem, olhando a cena, tremia e vibrava. Seu corpo suado de tanto desejo, ao topo da glória sozinho chegava. E hora mais doce, tão colorida, pois era a única hora da vida que o pobre colono se realizava. E para a tristeza daquele colono, a tarde descia lá na cachoeira. E a moça molhada da água saía, e rumo à fazenda seguia parceira. Sem perceber que às escondidas alguém à distância esteve lhe amando. E ele, o colono, pra casa voltava, e muito contente dormindo sonhava com outro momento que não sabe quando. Relembrando Goiá, Biá, Shirley Evangelista, o colono, para minha conterrânea Laiane Machado do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Laiane, um abraço para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Coromandel vai bombar, né? O povo já está começando a chegar para o carnaval e agora tem mais um lugar onde se hospedar. Antigamente tinha só o Hotel Dona Adélia, agora tem o Diamante Rosa Palace Hotel, né? Um belo hotel que foi inaugurado lá, uma opção a mais de hospedagem. E com várias cidades da região não vão ter carnaval esse ano, ou porque o promotor proibiu, ou porque o prefeito achou melhor investir em outras coisas, né? Então Coromandel deve bombar ainda mais. O povo aluga a casa, vira uma festa. A gente só fica torcendo para que, como nos anos anteriores, tudo seja feito em muita paz, em muita tranquilidade. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. No livro O Pequeno Príncipe, em determinado trecho, tem uma frase que diz assim: sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força, para todo fim, um recomeço. Sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força, para todo fim, um novo recomeço. Antoine de Saint-Exupéry. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla André Lucas e Thiago. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, pode me assistir na televisão. E já estou entrando para o quarto ano que eu apresento aos domingos, no horário nobre das 22 horas, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, a quinta maior rede de televisão do Brasil, né? Nós ficamos atrás só da Globo, do SBT, da Record e da Bandeirantes. Nós já somos a quinta rede de televisão do Brasil, estamos em mais de 200 cidades, estamos também no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, na 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, o canal C1 das Parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. O Wagner Rocha, por exemplo, lá em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, ele assiste o nosso programa pelo canal 10 das Parabólicas. Todo domingo, uma entrevista diferente, uma entrevista muito interessante. 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla André Lucas e Thiago, com a participação de Jean Júlio. Aproveita de mim. Quem sabe canta, vem, me prenda, me bata. E este beijo, maltrato, maldade, eu peço mais, quero mais. Hoje eu sou seu escravo, aproveita de mim. Oh, oh, oh, bora pra dançar, Curitiba! Hey! Assim, dói demais, quando ela passa dói demais. Nem sequer olhar pra trás, imprevisível. Resolve, volta atrás. Ha! Nesse momento tudo é possível. Ela é diferente, não dá pra entender. Diz que eu sou seu escravo e que vai me prender. Me prenda, me bata. E este beijo, maltrato, maldade, eu peço mais, eu quero mais. Hoje eu sou seu escravo, aproveita de mim. Me prenda, me bata. Me enche de beijo, maltrato, maldade, eu peço mais, eu quero mais. Hoje eu sou seu escravo, aproveita de mim, oh, oh, oh. Pra aproveitar de vocês com muito carinho, chega pra cá, e aí, Júlia? Dói demais, quando ela passa dói demais. E nem sequer olhar pra trás, imprevisível. Ela resolve e volta atrás. Nesse momento tudo é possível. Ela é diferente, não dá pra entender. Diz que eu sou seu escravo e que vai me prender. Me prenda, me bata. Me enche de beijo, maltrato. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo André Lucas e Thiago, participação de Jean Júlio, Aproveita de Mim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes professores. Olha que música bonita. A Faculdade da Música apresenta os mestres Manuelito Nunes e Nazaré, Resto de Amor. Eu juro que agora eu consigo lhe esquecer. Por Deus que essa foi a nossa última vez. Jamais eu devia ter vindo ao seu encontro pra vê-la chorando e falando no outro. Essa foi a última que você me fez. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que me aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. Você tratou de brincar com os meus sentimentos. Achou de descontar em mim o que o outro lhe faz. Parece que esquecer os dois é tudo que lhe resta. Um que não lhe ama, por isso não presta. Outro que não presta por lhe amar demais. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que me aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. A Faculdade da Música apresenta os mestres Manuelito Nunes e Nazaré, Resto de Amor. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Marcos e Belucci, Poeira da Lua. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada, dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você. Eles tropeçaram em você. Você me beijou e eu voltei do espaço com poeira da lua nos sapatos. Você me beijou e eu voltei do espaço com poeira da lua nos sapatos. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas.